chamando ET Digital. Orgulho da Ilha de Colares. Equipe ficha 28, tudo tá lá, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. apresentação, Miguel Paixão. Pra que brigar? Não vai adiantar. É sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fique emburrado, cause I know that I failed you. I should have done you better, cause you don't wanna lie. And I wanna, she gives you everything, but I couldn't give it to you. Dizer que eu te amo e essa guerra fria boba pra mim vai ter fim. Seu cabelo antes de dormir. E dizer: I don't care if you got hurt in your heart. All I really care is you wake up in my arms. Quem toca é o ET Digital, eu quero ver. Brasilas, Brasilas. Uma organização Miguel Paixão. Se não, só no povo começa a construção. Poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade de som. Todo negro você vai achar. Nessa noite eu só quero dançar. Vou curtir o melhor das noites, mas vamos, ouro negro, todo mundo vai. Tô com a digna de muito valor. Meu comando é do jeito em trás. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou, louro negro, dançar. Hoje vou, louro negro, dançar. Batinho Pará, esquenta. Pra dançar e se apaixonar. Vou você, o melhor das noites, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, meu comando é dos digitais. Oh, oh, oh, só quero dançar, venha sentir calor, é só amor. Vou viver a vida em paz, hoje vou no ouro negro dançar. Hoje vou no ouro negro dançar. تمنيت اني ما شفا As novinhas tão sensacional. Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. Bola gostosa, aprendendo legal. Aqui tá gostoso, sensacional. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Novinha sapatinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu. Novinha sapatinha, hoje eu vou falar pra tu. Quero que começa a virar salsa. Master DJ Mongoy. Comando ET Digital. É o Tarni Pop Live. Digital. DJ Mobile. Tem que respeitar. Yeah. safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Sabe disso. Essa é a minha. Eu de Camaro dentro da periferia. Aí nós convidamos porque sabe que a vida Platina. Para tudo. Presta atenção, rapaziada. Quem gostou, não bate palma não, valeu? Passa a mão na bunda de quem tiver um do lado do outro aí, cara. Comando ET Digital. Orgulho da Ilha de Colares. DJ China Insuperável. Mais que nome, é uma marca.